que ainda sente por mim. Fecha os olhos, enxerga o nosso passado e finge que ainda sinto aquele amor por você. Na verdade foi tudo tão passageiro, mas você ainda não consegue esquecer. Se realmente eu estivesse aí, iria te ferir dizendo que não amo você. Sentimento maluco, é paixão absurda o que sentis por mim. E não sei qual remédio te tira desse tédio. Quer sofrer por amor pra curar essa dor. Batidão. Que não amo você. Sentimento maluco, é paixão absurda o que sentis por mim. E não sei qual remédio te tira desse tédio. Quer sofrer por amor curar essa dor. Se for pra ser o outro, você aceita. Assina ter contrato, se sujeita. Já perdeu o amor próprio, sou a chave da sua prisão. Se for pra ser o outro, você aceita. Assina ter contrato, se sujeita. Esqueça o que aconteceu, é melhor para o seu coração. Do jeito que eu gosto, é o